394, aguarde para iniciar. Agora, no 394. 3R, puxa, pode para o táxi, no 394. Está livre o pushback acionamento, reportará para o táxi, voo no 394. 17, reporte pronto. Salvador, boa tarde, gol no 333, com espera da 10 pronto. 1-3-3, autorizado a manter. Me mantém no 333. Aguarde para iniciar. Puxa, bem que a sua frente para o 333, autorizado, reporte para o táxi. Divertido 626, sala 12, pipis pela direita, chame solo, 1219. Direita, 1219, tripo 5626. Olha o Mike Papalima, decolou de Serra, direto para o Delta, para Salvador, está em direção da linha do litoral 5626. Ciente, reporte próximo ao Fora de Itapuã. Prossiga táxi via Kilo para o pátio 3 na escuta. Atento, aeronave ingressando no pátio 3, término em pushback gate 5. Gente, via Kilo para o pátio 3, a gente pista 17. Vento no 20 graus, 13 nós. Que bravo uniforme, decolado azul do 4. Trisado com a esquerda para cruzamento do campo, chame controle de frequência 120 em cima 8. Mano, esquerda 08, mais bravo de 4. 2 Salvador, o Papa Lobo, é o Mike Papa Lima. Esse é o Papa Cego, Mike Bravo uniforme, cubando a esquerda para a saída Mônica. Mike Bravo uniforme. Contato radar na decolagem, suba ao nível 180, saída Momo. 180, saída Momo, Mike Bravo em fora. Vole, já nossa. Prossiga. Lima, Rio, 075. Gente, reporte 60 milhas de Salvador, tem condições? Positivo, 60 milhas de Salvador. Nasce para acionamento táxi. Voo no 394, está pronto para o táxi. O POB é 165, 3 horas e 50, alternando Campinas. Campinas, 350 no 65, copiado, autorizado para seguir o táxi. Via pátio principal, Índia Alfa, ponto espera, torre 198, 3162. Táxi via pátio, Índia Alfa, ponto espera, Lima Torres, fundo noite, sinal 6, voo no 394. Para o táxi, o TAN 3193, 150 a bordo. 3193, copiado 150, com autonomia alternativa? Conforme o plano de voo, tendo Guarulhos, 3 horas e 30. Copiado 330, Guarulhos, autorizado, prosseguir o táxi via pátio principal Índia Alfa no ponto espera Torre, no 9, decimal 62. Via pátio Índia Alfa, ponto espera 1863, 193. Zero, Mike Papalima. Confirme. Cruzou o eixo da final da 1-0, Mike Papalima. Mike Papalima, reporte na final da 1-7. Positivo, senhora, se é autorizado, dá uma estendida até buraquinho, fazer um sobrevoo de um minuto ali e retorna positivo. Tem 489, um ponto de espera pronto. Vive 5-4 está autorizado a linha IMT. Alinhará e manderá 5-4-8-9. E com o seu Mike Papalima? Mike Papalima, reporte na final da 1-7. Está autorizado, da, vai até buraquinho ali e após retorna para pouso na 1-7. Gente, autorizado, fila de buraquinho. É puxar meu controle de frequência no 0.8. Positivo. Parte principal, Lima, Mike e reportando a Quebec para o cruzamento. Desça para 4 mil pés na torre de toque. 4 mil toques. Salvador, 3BC, decola. Última aeronave ativou o solo? Voo 333, decolou. Voo 333, decolado azul 8, chame contra a frequência 120.8. 208, obrigado, boa tarde, tchau. 333, contato radar, sobe a 360. Sessão 360, voo 333. Senhor? Não, senhor. Salvador 3154. 3154, desça para 4000, correção 050, ajuste 1013, chegada a mais. 5595, autorizado LS, reporte estabilizado. Informa helicóptero próximo ao marcador externo, não vai interferir na aproximação. Está prestes a fazer a decolagem para socorro aeromédico. Paciente, 5595, reporte estabilizado. O Mike Papalima cruzou aqui o eixo da 1-0 e da 1-7. Faz um sobrevoo aqui de um minuto em buraquinho e retorna positivo. Retorna para pouso, Salvador? Afirmativo, senhor. Gente, mantenha a frequência da torre então, 18.6. Vou manter 18.6 então, grato. Controle Salvador, Guardião 02. Confirme. Controle Guardião 02. Guardião 02, prossegue para pouso Salvador? Afirmo, já enfia a trama logo o campo. Chame a torre de 8.6. 126, grato. 561 no gate 9, autorizado, puxa, pode pro táxi. Décimo 8. 208, até. Então, ainda mandou o guardião 02. Guardião 02, prossiga. já em Itapuã, visual com campo, desceu na base pela direita para pouso no pátio do Gré. Guardião 02, mantenha a espera no final de Itapuã, tem o trip na final da 1-0. Visual com trip, manterá a espera em Itapuã, guardião. Chega. Aqui Papai Lima está regressando para Salvador. Positivo, estamos já de posse da autorização. Aqui, efetivo. Oi, 18-6. 18-6. Convém posição? Atenção, é ponto na 1-7, ou direto pátio do Azeite. Mike Papa Lima, continue a aproximação. Tem o trip nacional da 1-0? Não. Reposte na final da 1-7. Positivo, chamou o final da 1-7. Tá aqui no seu setor norte, 500 pés. Gente, Mike Papa Lima, mantenha a aproximação, pátio na final da 1-7. 589, contato radar, subou 200. 200-5889. 1-0 do Ascom, 1-3-9. Atualizado, pouso 1-0, 5-5-5-5. Tá na final aqui, dona 7, Mike Papa Lima. Confirme para o Turismo. Mike Papa Lima, final dona 7. Mike Papa Lima, atualizado, pouso 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-3-9. Positivo. Tem isso, faz. 5489, voa e leva. Informação de tráfego, o Robson 44, pousou no 790 e frio com seu pouso. Paciente. Autorizado ele. Oi, Tuna. Número 5, voo Ituna, autorizado LS. Ituna, autorizado LS, né? Então 3154, desce para 2000 pés. Número 2 na aproximação, ajuste 1013. 3000, 1013, 3154. Um destino é Baeté na escuta. Recife 251, bom, 333. Guardião visual com a aeronave final da 1-0, pode subir o espaço do Grécia, interferir. Guardião 02 autorizado, cruzamento na retaguarda da TR da TRIP. Reposta na final da 1-7. Será autorizado na retaguarda sem interferir o guardião. Gente. Autorizado em abaixo, Índia e Alfa, monitor 226, tá? 1-3-9-4, autorizado a LIMAT. A LIMAT tem missão no 0, voo no 3-9-4. Trigo 5595, no solo ao 525. E visto da direita, chama o solo 1219. Direita 219, 5595. A 38, conforme requerido por seguro, 060, decola da pista no 0 com curva à direita, na saída coral, Golf 677, frequência do controle 120.8, código 0260. Volta de espera pronto, 3193. Alfa Kilo, na sua escuta, 5595. correto para acionamento táxi e decolagem, chame torre 18 decimal 62, qual o número de pessoas a bordo? 120 graus, 129. Ele decolagem 120, voo 1394. 13154. Azul 416, desça para 2000, ajuste no 013. Confirma? 3561, autorizado, olha aí, Matheus. O 3193, confirma? 3561, autorizado, olha aí, Matheus. O 3193 informa que é a primeira aeronave do plano de espera. Autorizado, olha aí, Matheus. Ali mantém, 3193. Oxenés, meu 142, autorizado Recife, nível 350, decola da pista 10 com curva esquerda, saiu da Tuca, transição Caju, aparece 58. Controle 120, decimal 8, o código é o 5102. É, uma cena, Caju, correto, mais estacionamento táxi. Táxi autorizado até o hotel e chame para cruzamento. Trip 5489, chame o centro Recife, frequência 1260, alterno 288. 260-288, grato, até daqui a pouco. 6213 com informação Quebec. Chiné 6213, boa tarde, mantém escuta aguardando autorização. Guarda, possível 380 por gentileza, obrigado. Papapá Zulu Juliette Serra, conforme requerido, Euclides da Cunha 035, decola da pista no 7, curva esquerda, inicialmente corredor forte, frequência do controle 120.8, código transponder 5532. Canelha. Torre 186-6315. 186, boa. 3154, reduza para 180, reporte estabilizado. Reduzir, 3154, reporte aí. 3193, decolagem autorizada, 120 com a 2. Iniciando, 3193. Yes, yeah. A gente vai prosseguir até a cabeceira. Gente, Puma 38 mantém a posição, aguarde decolagem. 3, nós temos pré-autorizado aqui o nível 360. Copia o 360, aguardo coordenação junto ao centro do 380, confia. Não copia, 360. Ok, então está autorizado o Galeão, nível 360. Decolada pista no 0 com curva direita, saída da El Leda Bridge, up desulo no 0. Frequência do controle 119, corrige, frequência do controle 120.8. Código transponder 5106. 6213, autorizado para Rio de Janeiro Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita, subida da El, Leda Bridge, após intercepta Up, Zulu 10, o transponder 5106 e o controle instalador 120 decimal 8. O planejamento está correto, chame neste aproximamento táxi. Camarada, obrigado. Né, M3 no 5, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 longe. Querengal no 0, 1 no 3. É, autorizado pouso na pistão 1 no 0, Xené 63, 1 no 5. 3340. 340, restrito 1394. Controle de Salvador, boa tarde, este é o TAN 3193. decolagem da El. Boa tarde, contato radar, subam 380 direto da El. 380 na frente da Delta 3193. Prossiga. Delta Oscar Lima, chame agora o controle Aracaju, 120 decimal 3, informando que o centro Recife lhe autorizou direto Campina Grande. Você é a liderança na resposta para o táxi. Sou Stélio, basta trovar 3154. Então 3154, continua para o sinal, com a guarda de pista livre. Olha. É meu 315, no solo aos 32, limpite pela direita, chama o solo 1219. É, direita 219, chama a 6315. Liberal, frequência 2 visões, reporte Paris. Visão 54, trezado pouso, pistão no 0, vento 1 do 0 graus, 1 no 9, que é legal no 0 no 3. Trezado pouso, 1013, 3154. Oxana 63, zona 5. Oxana 63, zona 5, para a cota, pronto. Não, 6305, acabou de pousar, tá descendo. Prossiga táxi Alfa Juliette para o gate 11 na escuta. Sendo que tá tão rápido que já pôs a copia. É isso aí, obrigado. Alfa Juliette para o gate 9, 6305. Tá vivo. Acertando localizadora do 4196. 4196, torre 186. Torre 186, azul 4196. Gol 394, chame Recife, frequência 251. Uma 38, autorizado decolagem. Atente para a aeronave que está taxiando e canal que acabou de pousar, repasse para o solo. TAM 3191, sobe restrito nível 320, correção TAM 3193, sobe restrito nível 320, chame Recife 251. Restrito 320, 251, no centro Recife, TAM 3193, vamos botar. Boa tarde. TAM 3154, prossiga táxi via Taxiway Alpha, aguardando para ingresso no pátio principal. E ao favor, dando para ingresso, TAM 3154. Julieta, chame controle, frequência 12 aproxima 8, fala do solo, alça. Controle, frequência 208. Índia November Alpha, autorizado um panorâmico sobre o Bonfim, direto rotatória. Controle Salvador, eu pulo na 38. Prossiga. Agora sim, o Puma 38 está decolado de Salvador para Porto Seguro, acionado 0260. Puma 38, saída Coral, suba 060. Seja Coral 060, Puma 38. Patrono no menos, solo as 39, difícil pela direita, chame solo 1219. 319, primeira direita, 41 no menos. Para firmo, aeronave uma arbolada, está após autorizada, reporte por táxi. No número, prossiga táxi via taxiway Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. CD Alfa, reporte ingresso, 4-1 no meio. Pesado decolagem de pista 17, vento 120 graus, 12 nós. Eu vou Juliette Serra. Segunda, mantém um ponto de espera. Esse meu não mantém a posição.